Observatório Nacional. 15 horas, 59 minutos, 0 segundos. Observatório Nacional. 15 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional. 15 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional. 15 horas, 59 minutos, 30 segundos. Observatório Nacional. 15 horas, 59 minutos, 40 segundos. Observatório Nacional. 15 horas, 59 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional. 16 horas, 0 minuto, 0 segundos. Observatório Nacional. 16 horas, 0 minuto, 10 segundos. Observatório Nacional. 16 horas, 0 minuto, 20 segundos. Observatório Nacional. 16 horas, 0 minuto, 30 segundos. Observatório Nacional. 16 horas, 0 minuto, 40 segundos. Observatório Nacional. 16 horas, 0 minuto, 50 segundos. Observatório Nacional. 16 horas, 1 minuto, 0 segundos.